rompeu a aurora, raiou o dia. Vamos boiar com destino a Romaria. Rompeu a aurora, raiou o dia. Vamos boiar com destino a Romaria. A passos lentos seguimos pela estrada. Na madrugada levantou o pó do chão e o carreiro aperta o passo da boiada e o carro canta nas estradas do sertão. Rompeu a aurora, raiou o dia, vamos boiada com destino a Romaria. Rompeu a aurora, raiou o dia, vamos boiada com destino a Romaria. O carro canta que arrepia toda a gente. O sol é quente, no caminho faz calor. Pra nós carreiro isto é indiferente. A fé é grande, é maior o nosso amor. Rompeu a aurora, raiou o dia. Vamos boiada com destino a Romaria. Rompeu a aurora, raiou o dia. Vamos boiada com destino a Romaria. Quando escurece, descansamos a boiada. Vai ter pousada na beira do ribeirão. A festa é boa, vai ter comida caipira. Vai ter catira, ter viola e ter canção. Rompeu a aurora, raiou o dia. Vamos boiada com destino a Romaria. Rompeu a aurora, raiou o dia. Vamos boiada com destino a Romaria. São 12 bois na força bruta da estrada, que o velho carro canta, geme, que arrepia. Invoca o brilho da luz da Trindade Santa pra iluminar esta nossa Romaria. Rompeu a aurora, raiou o dia. Vamos boiada com destino a Romaria. Rompeu a aurora, raiou o dia. Vamos boiada com destino a Romaria. O sol desponta anunciando um novo dia. Escuto ao longe tocar sino na matriz. Olho pro céu e agradeço firmemente. Graças a Deus sou um romeiro feliz. Rompeu a aurora, raiou o dia. Vamos boiada com destino a Romaria.